Fala pessoal, aqui é o Kaique, estou aqui em Madrid com essa vista legal para vocês e vamos ao segundo episódio do Kaique Responde. Primeira pergunta foi do Thiago: o que faria para multiplicar o capital mais rápido começando com R$2.000 de investimento? Então, um investimento considerável para você criar um PLR, mas muito provavelmente você não sabe fazer isso. Então, o mais fácil e rápido para você fazer, para você aumentar o teu caixa, digamos assim, é se afiliando a um produto que já vende bem, que você sabe que ele vende muito bem, e escalando esse Facebook, seja no Facebook ou seja no Google. Tá, mas Kaique, como é que eu vou fazer para saber se esse produto vende bem ou não? Bom, o primeiro indício de que o produto que você escolheu para se afiliar vende bem é o indício de muitos anúncios na biblioteca de anúncios redirecionando tráfego para a página de vendas deste produto, tá? E, bom, em palavras práticas, o que isso significa? Você deve abrir a biblioteca de anúncios do Facebook, pesquisar pelo nome ou pelo domínio deste produto e ver se possuem vários anúncios rodando este produto, vendendo esse produto. Se existir vários anúncios para esse produto, significa que existem outras pessoas que estão rodando anúncios para esse produto. É meio óbvio. Então, se existem centenas de outros afiliados rodando anúncio para esse produto, significa que é um produto que está dando retorno. Você será apenas mais uma pessoa que terá retorno com este produto, se afiliando a ele, criando anúncio para ele. Mas aí que está a grande sacada. Para você ter bons resultados como afiliado, você precisa olhar para o que os outros afiliados estão fazendo que está dando certo. É simples. Basicamente, você olha para o que já funciona e faz ainda melhor. Então, de alguma maneira, você precisa localizar qual é o top afiliado desse produto, identificar o que ele está fazendo em seus anúncios, que está performando muito bem, e fazer anúncios melhores que o dele. Fazendo isso, você terá ótimos resultados. Segunda pergunta veio do Mike Eds: o que não pode faltar para ter uma boa copy? Bom, para sua copy ser boa, ela precisa ter um bom storytelling e uma boa prova social. Ou seja, deve ter uma história que conecta com a pessoa que possui o problema que seu produto resolve e uma boa prova de que as pessoas que compraram o seu produto ou que tiveram acesso ao seu método tiveram, de fato, uma transformação em suas vidas seguindo o passo a passo contido dentro do seu produto. Terceira pergunta, Peaky Blinders Motivações: como posso aumentar minhas vendas no orgânico? Vamos lá, na minha opinião, o tráfego orgânico não é a melhor das opções para você iniciar no marketing digital hoje em dia. Por quê? O tráfego, basicamente, no orgânico, você acaba fazendo anúncios todos os dias para as mesmas pessoas, para a base de seguidores que você já tem. Ou seja, imagine que você tem 1.000 pessoas te acompanhando todos os dias, você tem 1.000 seguidores. Se você não fizer nada para aumentar essa base, todos os dias serão as 1.000 pessoas que já te seguem, já te acompanham, que verão os mesmos anúncios, as mesmas publicações. E o tráfego pago é infinitamente melhor, simplesmente porque você possui escala. Você pode mostrar os seus anúncios cada vez para pessoas diferentes. Você pode mostrar os seus anúncios para pessoas diferentes o tempo todo. Então, alguém que nunca viu os meus anúncios pode ver os meus anúncios se eu segmentar alguma coisa para ela, por exemplo. Então, eu consigo ganhar uma escala muito rápida e o meu retorno sobre o investimento é muito alto. Então, por exemplo, nos dias ruins da minha empresa, a gente acaba gastando R$30.000 e faturando R$60.000. Ou seja, um ROI de 2x. Isso é muito bom. Então, recomendo que você saia do tráfego orgânico, que você terá mais resultados. Pessoal, é isso. Já está escurecendo aqui em Madrid. Vou jantar em um restaurante agora e depois a gente troca ideia. Lembrando, o resultado que você não tem vem do preço que você não paga. Seja um self-made, valeu e tamo junto.